Panorama Agrícola para 14 de janeiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de Lua Nova, 14 de janeiro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Os quatro cantos da sala, gurizada. Eu sou o Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. Nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado de hoje é de noite que a saudade aperta. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica para um delicioso e saudável sorvete. Na entrevista, como conservar o solo. E no mercado agrícola você fica com a síntese da agricultura de Santa Catarina. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Bananas, passas ou ameixas secas, flocos de arroz, coco, castanha e granola sem glúten, mais maçã desidratada. Misture tudo e faça um delicioso e saudável sorvete. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos com o engenheiro agrônomo e pesquisador Milton da Veiga, de Campos Novos, que coordena o programa Tecnologias Ambientais. Como se cuida bem do solo, Milton da Veiga? Bem, na verdade, nós temos que primeiro entender quais são todas as potencialidades de uso do solo, né? Porque a gente normalmente, como a EPAGRE é uma empresa que trabalha com agricultura, normalmente se preocupa com o solo agrícola. Mas, na verdade, não é só o solo agrícola que deve ser cuidado, e sim toda a superfície do planeta que está coberto por solo e nas suas diferentes formas, né? Porque entre as principais funções do solo estão um meio para servir como meio básico para a sustentação da vida e como habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos. Ele é muito importante para manter o ciclo da água, dos nutrientes. Ele serve como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de consumo. Também age como um filtro natural, um tampão em meio da absorção, degradação e transformação de substâncias químicas e organismos. Ele protege as águas superficiais subterrâneas, também serve como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico e cultural, que seriam a parte aí dos fósseis, né? Constituir fonte de recursos minerais e também servir como meio básico para a ocupação do território. Então, as práticas de recreação e também outros usos públicos, como, por exemplo, a construção das cidades, né, e das indústrias, que também o solo se constitui no sustentáculo, né, de todas as edificações. Bem, na sua avaliação, no meio rural catarinense, como o produtor tem tratado o solo? Bem, nós temos que diferenciar entre regiões e atividades agrícolas, né? Se nós considerarmos a área onde o pessoal trabalha, os agricultores trabalham com culturas anuais para produção de grãos, nós já temos mais de 80% da área com manejo do solo, com seu plantio direto, que via de regra já atende os preceitos de conservação do solo. Agora, para outras culturas e em determinadas regiões de Santa Catarina, também culturas anuais, como o fumo, a própria cebola, ainda o índice de adoção do sistema de manejo conservacionista é pequeno, de forma que a EPAGRE deve continuar trabalhando com isso e também as outras instituições que trabalham com esses agricultores, né, de forma a buscarmos que toda a produção agropecuária catarinense seja desenvolvida sob um manejo conservacionista do solo. Muitas vezes as pessoas imaginam que são só as áreas agrícolas que teriam que ter esse cuidado. Eu refrisando, né, que nós já temos estudos mostrando que em determinadas regiões do país a maior fonte de sedimentos para os rios já não vem mais das lavouras, e sim das áreas de construção civil. Então, o bom uso do solo também é necessário nessas áreas para evitar, então, que continue sendo contaminados os reservatórios de água e, consequentemente, escassear esse recurso natural que é tão importante. E para evitar também os desastres naturais. Perfeitamente, porque se nós ocuparmos o solo com construções, solos que são pouco estáveis, quando ocorrem episódios de chuva muito intenso, certamente vai haver deslizamentos e soterramentos, trazendo grandes consequências, tanto econômicas como de perdas de vida humana, como a gente já presenciou no Brasil nos últimos anos, principalmente na região da Serra do Rio de Janeiro. E também em Santa Catarina, é claro, no Morro do Baú, né, que nós tivemos recentemente, há poucos anos, né, um episódio muito sério de deslizamentos e soterramentos com perdas de vida. Você ouviu orientações sobre o solo com o engenheiro agrônomo Milton da Veiga, da EPAGRE de Campos Novos, ele que coordena o programa Tecnologias Ambientais da EPAGRE. Vem aí as informações do mercado agrícola. Anualmente, a EPAGRE-SEPA lança a Síntese Anual da Agricultura em Santa Catarina. Para falar da Síntese 2012, conversamos com o gerente da EPAGRE-SEPA, Ilmar Boechat. O que é a Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, Ilmar? A Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina é um sumário do que aconteceu na agricultura de Santa Catarina nesse último ano agrícola. Esta é a edição de número 33. Visitando as edições desses últimos anos da síntese, é possível rever toda a história recente da agricultura de Santa Catarina. Fundamentalmente, a síntese fala dos 32 produtos agrícolas mais importantes do Estado: a produção, o mercado, a conjuntura econômica nacional e internacional. Perfeito, Ilmar. E onde nós podemos encontrar todo esse trabalho? Ela já está disponível no site da EPAGRE, que é www.epagre.scdesantacatarina.gov.br, na seção Mercado Agrícola. Bem, Ilmar, o que ocorreu, o que aconteceu de importante neste ano agrícola? Este foi um ano de bons preços, mas nós tivemos problemas sérios por causa da estiagem do final de 2011 e dos primeiros meses de 2012. Nós perdemos uma parte da nossa produção de milho, de soja e de leite. A perda de produção de milho acarretou em outra crise na sequência, pois o Estado não produz o suficiente para o consumo de ração de aves e suínos, onde o milho é fundamental. Por isso, nós tivemos também uma crise na avicultura, nas empresas integradoras de médio porte e na suinocultura, entre os produtores independentes. Estamos conversando sobre a Síntese Anual da Agricultura com o gerente da EPAGRE-SEPA, Ilmar Boechat. Quais são as tendências, Ilmar, verificadas na agricultura de Santa Catarina? O produto que mais continua crescendo é o leite. Ele é um produto importante, pois ele gera uma renda segura e constante para o agricultor. A área plantada dos grãos continua diminuindo e a tendência continua a cair cada vez mais. Bom é que a produtividade dos grãos está aumentando e mantendo assim as nossas safras ainda com bons números. A fruticultura também cresce, apesar de termos chegado a certa estabilidade na produção de maçã e de banana, que são as nossas principais frutas. Bem, Ilmar, e como será 2013? Todas as previsões para os próximos anos são de que os alimentos continuem se valorizando e com bons preços, tanto no Brasil como no exterior. Dessa forma, há perspectiva de bons anos pela frente, bons preços, com o clima ajudando e o produtor rural fazendo a sua parte na melhoria da propriedade e da produção, nós teremos um bom ano de 2013, tanto para os agricultores como para o estado de Santa Catarina. O ouvinte pode encontrar, Ilmar, na síntese dados da fruticultura e também da maricultura? Nós encontramos dados da agricultura, de toda a produção da pesca e também da fruticultura dessas principais frutas, que são maçã e banana e uva. Nós agradecemos então a Ilmar Boechat, gerente da EPAGRE-SEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a síntese anual da agricultura em Santa Catarina. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido. Unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia